O Museu, núcleos expositivos no novo MIS. Baixo Atlântica, térreo e mezanino. No térreo, chamado de Baixo Atlântica, a museografia e o conteúdo contemplam a ideia de transformar o hall em um ponto de encontro, onde o visitante é praticamente levado a entrar nesse lugar de passagem pública. No vocabulário carioca, a palavra baixo é usada para designar pontos de encontro informais e efervescentes da vida urbana, geralmente associados à boemia, à cultura e à convivência. Como o carioca costuma fazer na rua, a ideia é que o visitante entre no saguão do museu para ver as manchetes, como numa banca de jornal, estampando as efemérides em forma de pequenas exposições quase diárias, além das indicações da programação do museu. Assim, o Baixo Atlântica será um novo espaço de encontro da população fluminense e carioca, com um café, loja, bilheteria e um mezanino dedicado a exposições temporárias.